bordão do Arrocha. Cadê você, mulher amada? Mais uma da balada de vaqueiro. Pega descendo o vaqueiro, que subida é contramão. Abri a porta da casa, entrei, procurei, não achei, sentei, chorei, desesperei. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? É muita sofrência, vaqueiro. É só enchendo e derramando. Balada de vaqueiro. E essa é mais uma da balada de vaqueiro. Sua calcinha bege, blusa rasgada amarela, touca no cabelo tão linda. Meu Deus, como eu gosto dela. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Sua calcinha bege, blusa rasgada amarela, touca no cabelo tão linda.